Control Bela Vista, gol 645. Gol número 45, completa a final do procedimento, chame a Torre Salvador, 118.95. Foi para 5, 645, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, gol 645. 645, autorizado o pouso, pistão 0, vento no 40 graus, meia dúzia vem. Seu pouso, está 10, com 645. Oi Salvador, boa noite, o azul 259 na próxima ponto de espera com condições de decolar de imediato. 2591, mantém o ponto de espera, bicho José. Mantém ponto de espera, 2591. Chené 6143, autorizando o final do ILS X-Ray, desça para 2.000 pés, o ajuste 90 no 3, informe estabilizado. Autorizado, Chené 6143. Azul 6919, chama agora o centro Recife, frequência 128.35 e alterna 125.1. 12835, 1251, azul 6919. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Autorizado, né? Mantém o bichão no zero. Ali mantém 259. No 645, solas 31, liga direita, chama a frequência 121, de São Lauro Sola. Direita, 219, obrigado, senhor. Boa tarde. Azul 25 da Vila, autorizado, agora vendo no 30 graus 8 também. Entendi, autorizado. Decolagem 259. Sim. Azul 2591, decora 33, chama o controle 119 em sinal 8. 198, controle 2591 da Azul. Boa noite, o Azul 2591, decolado 1100 pés. Azul 2591, contato radar na decolagem, suba para o nível 160, corre 2000, está autorizado direto do coral. Após 2000, direto do coral, 2591 da Azul. Estabilizar o controle, acionei 143. Acionei 143, completa final do ILS Express, chama Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, acionei 143. Salvador, Monte Anel 143, boa noite. Anel 143, tem um pouso autorizado, pistola 0, vento 140, 0, na meia dos anos. Autorizado, pouso, pistola 0, Monte Anel 143. Romeu Oscar, como é que é? Você está em contato passando a posição Conde? Vou ir na proa da posição Bonf para executar a chegada Bonf. Romeu Oscar, como é que é? Mantenha 4 mil pés, vou ir na proa de Bonf para a chegada Bonf. Certo, Papa Romeu Oscar, como é que é? Como mantém a proa do VR, chame para a mudança de regra. Tortuga? Tem uma previsão de 5 aeronaves ingressando no terminal dentro de mais 15 minutos. Oscar, mas que é como tem da Produz R, aguarde novas instruções. Está sujeito ao tráfego. Para atrapalhar o tráfego de aí, que de fora. Salvador Borgo 119, meia linha, informação Romeu, partindo 210. Borgo 1966, sem identificação via bom mediuno, deita para nível 050. Identificou bom mediuno 1950, desce gol 1966. Descida para nível 050, gol 1966. 50050. 966? Prossiga gol no 966. Prossiga gol direto do gol no 966. Oi, e tap gol no 966. Tap 966, ok. Alaska, Mike S. Alaska, Mike S. A gente já cancela, né, senhor? Vamos lá na cor do OR, cancelando com o visual e para a onda 7. 7, Alaska, Mike S. Salvador, boa noite, Oceané 6201, no ponto de espera pronto. Oceané 6201, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento no 20 graus, 8 nus. Alinha e decola da 10, Oceané 6201. Tandem 6201, decola aos 48, controle 119, decimal 8. 1198, boa noite, 6201. Salvador, boa noite, Oceania 6201. Boa noite, Oceania 6201, contato radar na decolagem, via Santo Uno, subautoriza 360. Santo Uno, autorizado 360, quando possível solicita a prodileira. 2000 pés, está autorizado Leda. Já cruzou 2000, voando Leda, muito obrigado, 6201. Uno 966, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o ajuste 9013, informe estabilizado. Se possível, na proa da posição Interlagos, no corredor visual e no plantar de auxílio. Eu sou cancela a regra do voo? Afirmativo, completamente visual. Eu te reparo meu Oscar Maquieto, vou na proa da CEASA, desça para 1.500 pés inicialmente, o ajuste na 0.3. 1.003 para 1.500 na proa de posição CEASA, Oscar Maquieto. Azul 2591, está um minuto para a posição coral, subir e manter o nível no 60, serviço radar terminado e chame o gel na frequência 120 decimal 1. Quente, chama ele ao 2012, nome da Azul. jogo 1966. Ou no 966, completa a final do ILS Exploration, na Torre Salvador, 1-18-95. 1895, boa, gol, 1-9-6. Torre Salvador, boa noite. 1966, passando uma. 1966, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-40 graus, meia dúzia noite. Save, pouso 1-0, gol 1-9-6. Torre Salvador, azul 4206, quanto espera da 10 pronto. Azul 4206, mantém a posição. Vai manter a posição, azul 4206. É 201, chama agora o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 12835 ou 1251. Uma boa noite, 6201. Azul 4206, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, azul 4206. Uno 966, solo 58, libera a direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 19, boa, gol, 966. Azul 4206, autorizado decolagem, pista 10, vento 140, grau 79. Autorizado decolagem, pista 10, azul 4206. Decolagem 4206, decola aos 2100, chame controle 119 decimal 8. Controle 119 decimal 8, azul 4206. Azul 4206, contato radar decolagem, suba via Puca para nível 350. Sobe via Puca para 350, azul 4206. Papa Romeu Oscar Mike Echo, visual quadrado. Sim, ativo, senhor. Chama agora 2 Salvador, frequência 118.95. 118.95, graças, boa noite. Boa noite. Oscar Mike Echo. Oscar Mike Echo, boa noite. Reporte final da pista no 7. Confirme o pátio que segue para após o pouso. Ali da aviação geral, próxima vez. Né? Ciente. Reporte final da no 7. Reportará Oscar Mike Echo. Eu acho que a Mike Echo na final da 1-7, baixado e checado. Oscar Mike Echo, pouso autorizado, pista 1-7, segmento 1-5-0 graus, 7-9. Echo. Oi, boa noite. Vou 869, pode esperar um certo. 869, autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento no 40 graus, 79. Autorizado alinhamento e decolagem, pista no zero, para o voo 869. Agora frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Centro Recife 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85, azul 4206. Decola ao 07, controle 119, decima 8. 19, 8, boa noite, 8, 19. Sim. 69, contato horário de decolagem, subopera nível 360 via Arbono. Para o 360 via Arbono 1, boa noite, 69. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 79. Livre decolagem, 2712, das 1. Mike Eco, solo ao 008, libere próxima à direita, via Oscar. O 2712 decola ao 09, controle 119, decimo 8. 19,8, grato, boa noite. Oito, 2712 da Azul. Azul 2712, contato radar decolagem, suba via Conde para o nível 170. Conde 170, 2712. Salvador, tem 3897, próximo ao ponto para dar 10 só. 3897, atualizado, ingresso e decolagem, pista no 0, vento no 5, 0 graus, 77 nós. Tem a decolação no 0, tem a 3297. 169, chama agora Recife, frequência 128.8 e alterna 126.0. Seu presente Recife, 288, alterna 260, vou no 869, boa noite. Fala, tipo. 3897, contato radar, suba via para o nível 320 via Savona. 320 via Savona, 3897. Salvador, da 3283. São 3283, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento no 30 graus, 8 nus. Sim, decola pista no 0, da 3283. 3847, possibilidade de voar ótima. Aguardo a coordenação para 3897, inicialmente voe leiga. Somente leiga, 3897. TAM 3883, decola os 21, chefe de controle em 119, descema 8. 19, 8, boa noite. Controle de Salvador, muito boa noite, TAM 38283. TAM 3283, boa, contato radar decolagem, suba via São João, Coisão via Arbo Uno, para o nível 360. Arbo Uno, 360. Possibilidade da presente voarmos Arbo? Vi Elefa, tá 3283. Direto Elefa, muito obrigado. Tá 3897, voe Motiva. Motiva, 3897, grato. Boa noite, Xenemeia 259. Xenemeia 259, autorizando a linha de decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 7 metros. A linha e decola, 259. Chama agora Recife, frequência 128.35 e alterna 125.1. 128.35.1 com Recife, 3897, boa. 19, decola 25, controle 119, 8. 19, obrigado, boa noite.